Ah, então é isso mesmo. Chamou toda a equipe pra me atacar. Fazer o quê, né? Vambora. Abala o sistema, me peitar nem pode. Eu já decidi te amassar com meu Detroit. Eu mandei um recado só pra resolver. Cê ficou sem palavras, o que eu posso fazer? Esse mano é chacota, manipula e posta. Vídeo de resposta, apaga e depois reposta. Não te gravei um vídeo, você se ofendeu. Fica tranquilinho, fiz um vídeo exclusivamente seu. Yeah, a bola internet na sua cara é só smash. Eu te dei bop e cê tá lotado de flash. Digo o modo dark virou o terror da net. Net, puts, puts, puts, smash. A bola internet na sua cara é só smash. Eu te dei bop e cê tá lotado de flash. Digo o modo dark virou o terror da net. Net, puts, puts, puts, smash. Tá se contradizendo, pois você mesmo se fode. De tanta mentira cê vai bater um recorde. Aluguei um triplex na sua mente, eu sou o Lorde. Eu duvido cê me chama pra cá no desmonte. Mano, cê é otário, olha lá direito, nem apaguei seu comentário. Estilo debaixé, calmo, sereno e frio. Quis dar exposed, foi parar no tretanil. Cê deu 24 horas pra vir me responder. Passou 72, onde é que tá você? Chamou toda a edição pra tentar me atacar. E eu só tô esperando você mesmo se humilhar em 4K. Yeah, a bola a internet na sua cara é só smash. Eu te dei bop e cê tá lotado de flash. Digo o modo dark virou o terror da net. Net, puts, puts, puts, smash. A bola a internet na sua cara é só smash. Eu te dei bop e cê tá lotado de flash. Digo o modo dark virou o terror da net. Net, puts, puts, puts, smash. Ha ha ha.